Portal Salvador, acionamento 225, espera acionamento, portão 1. Acionamento 225, chama para puxa. Afirmativo, portão 1. Podendo com a equipe de sala, é porta-táxi. É porta-táxi, né, 225. Call ground 121 decimal niner. Vacate all right, 121 niner, thank you, private John 7. Salvador ground good day, send it trip 5217, back to you. Trip 5217, good morning, taxi by Alpha Juliet, Triple 3. Position 04. Alpha, Juliet, airport 3, send 04. Bravo que Luiz, que decolado aos 3,5, controle 120 decimal 8, bom voo. Bravo Kilo que mantenha 1.000 pés no corredor axé, reposte oral da barra. Informo que sua transmissão está 2/2. Azul 4039, Recife 1251, alternativa 1-3325. 251-3325-039, boa. 3732, 2.000 pés, reposte atualizado. Na 3732, desce para 2.000 pés, 1015, reposta estabilizado. 2015, reportará estabilizado na 3732. Hoje na MS 312, autorizado 2.000 pés, o ajuste no 015, reposta estabilizado na LS. Autorizado 2.000 pés, no 015, vai ser mais estabilizado na LS 6312. Agora 4/4. É 31 no 4.000 pés, chegada bom, 1015, vigilância. É 6225 com 64 a bordo, 4 horas e 57, alterna Goiânia. Chalé 6225, autorizado táxi, parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 6, ajuste no 015, bom voo. Parte principal, Índia no 015, ponto de espera. 18,6, 6,2, 5, graças, bom dia. O 9083, chame Recife, 1251, alternativa 1-3325. 4251, 3325, obrigado, bom dia. Torres, Salvador, bom dia, CNA 6225, quantidade da 104. Dia 6225, linha decola da 10, vento 060 graus com 99. Linha decola da 10. Localizador, TAM 3732. 3732, complete a aproximação, chame torre 1186. Completa com a torre 1186, TAM 3732. CM-6225, decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 6225. Torre Salvador, TAM 3732, passando Simbra, baixado, checado. TAM 3732, livre pouso na 10, vento 070 graus com 79, altímetro no 0, no 5. Livre pouso no 0, TAM 3732. Submateu 320, saída arbor, vigilância. 320, 625. Localizador 6312. 6312, complete, aproximação, torre 1186. Torre 286, 6312. Tráfico Luiz, não atraco, é reportar, ali frequência 2345 até o regresso. Bom dia, o Chinem 6312, 1 milha e meia do externo. Bom dia, 6312, é parte externo. Tará. Passou o externo, trem embaixo, 6312. Gente, aguarde pista livre. 6732, solo os 45, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 219, dan 3731. Solo Salvador, muito bom dia, dan 3732, livrou eco na sua escuta. Dan 3732, bom dia, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01, dan 3732. 6312, solo 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, 6312. O China 6312, bom dia, Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette, gate 05, 6312. Meia 225, Recife agora, 1260, 128.8. 60288, China 6225, bom dia, Bruno. 3961, né, 61, completo de aproximação, torre 1118, decimal 612. 1160, desce ao 050, chegada a Mari. 1-1, estabilizado, 2-1. Bom dia, 6319, reparte externo. Externo baixo, travado 6319. 6319, livre pouso na 10, vento 100 graus com 09, altímetro no 0, no 5. Pouso 3304, bom dia, informação em curso é aqui, um confere. Temos pré-aprovado 360 Campinas, copio 36, agora coordenação 38. 3304, autorizado Brasília, nível 360, via Prisulu 17, decolando da pista 10, com curva direita na subida Árvore Elefa. Aciona 5061, controle 120, decimal 8. Então, 3304, que o cotejamento correto, aí vai estar pronto para o chassonar. Chiname é 311, Alfa Juliette, para o gate 03. Alfa Juliette, 03. Aliás. Tá Posição 3304. Está autorizado a pé da táxi? Autorizado, posição 3304. Está 6311. Está reautorizado, reportando Juliette. Próximo ano, 6 minutos, 6 vai aguardar a navegação. Quando iniciar o táxi, ingressa Juliette para o 3. Ô Salvador, bom dia, China 6312, para a cópia Recife, nível 390. Chiné 6312, bom dia, transfer aprovado 350 para Recife. Prepara a Pucaracaju e aguarda a cópia. Ok, na escuta. Táxica 3304, 118 a bordo, 445 Ribeirão. Autoridade táxi via Índia, está ao ponto de espera. Quando lá, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, TAM 3304, bom voo. 0 no 5, táxi autorizado, 18,6, obrigado, bom dia. Tem aqui Mike que ele confere e aguarda a cópia, número 2. Chiné 6312, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Autorizado para Recife, nível 350, via Purisco 58, regulando a pista 1-0 com curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5060 no transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Recife, via Upper Whisk 58, decola 1-0, curva esquerda, saída Puca, Aracaju, 5060 transponder e o controle 120, decimal 8, ou Chiné 6312. Chiné 6312, cotejamento correto, foi, tá pronto, puxa, será? Vai ser lá, vai esperar. Papatão, November Yankee, Mike, pronto, cópia? November Bandeira Yankee Mike atualizado, voo local, Salvador, Salvador, decolando da pista no 7 com curva à esquerda, corredor forte. Aciona 0122, o número pés corredor forte, o controle 10.8. Pronto, 3304. Tano 3304, linha decola da 10, vento 1.00 graus com 1.1 no máximo. Autorizadamente decolagem 10, tá 3304. Salvador Brown, good morning, 3251. 5221, we have approved the flight level 200. You copy flight level 200? We request it possible 180. Roger, we coordinate 180 to Vitória da Conquista. Decolada ao 04, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. 7221, right to copy? Boa. Clear to Vitória da Conquista, flight level 180. Take off runway 10, after right turn, Arbor, departure, and after Arbor, flight direct to Vitória da Conquista. Call code 5065 and Salvador approach 120.8. We are here to Vitória da Conquista, my name 1-0. We call the runway 10, Arbor departure, after that, Vitória da Conquista. Call 5065, Salvador departure 120.8. Tip 5221, read back correct, call me red for taxi. Correction, for push and startup. Na escuta da torre? Torre, bom dia, gol no 160, tá na final da 10, baixado travado visual. Bom dia, gol no 160, livre pouso na 10, vento 1.00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 5. Sente, livre pouso no 0, gol no 160, altímetro no 0, 1 no 5. 630, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro no 015. Negativo. Gente, o Octango Yankee Serra Serra não possui os planos de voo com o horário? No 203, só um instante, cópia. Entro no 015, livre taxa para ingresso. Solo 160, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. Uno 160, Alfa Juliette, gate 06. Em que Serra Serra, pronto, cópia? Em que Serra Serra, autorizando o voo local, comprou noroeste até 10 milhas, 500 pés, decolou Neymar, aciona 0142, controle 120.8. Serra Serra, para a decolagem, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pesado, chão pronto para a decolagem. Diga. Gente, altímetro no 0 no 5, vento 1.00 graus, cono 2 nós, é parte fora do solo. Então, 3304, chama agora o centro, Recife, 126.0, alterna, 128.8. 260.288, tá? 3304, bom dia. Número 30, está autorizado a assinar o procedimento LS-710, desça para 21 pés, altímetro 0.5, reporte estabilizado. 3.000 pés, então, de LS, ou número 30, está autorizado a assinar o procedimento LS-710. Chegado. Obrigado. Controle Salvador. Boa, bom dia, gol 9109, passa 1.70. Gol 9109, controle Salvador, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajusta o altímetro no 0.5. Identificou na Mari, ajustado no 0.5, gol 9109. Batango Branco, Luiz, controle Salvador na escuta. Mantenha condições visuais 1.500 pés, altímetro 0.5, prossiga no corredor Vera Cruz, reporte para ir para ingresso no corredor Interlagos. Salvador Ground, Trip 521, request 70 pushback. Trip 521, coordination for the ground stuff, call me for taxi. Siga. Fora do solo, deu curva à direita, está no setor noroeste, não se escuta. Gente, o Yankee Serra, fora do solo, 1.5, chame controle, 1.20, decimal 8, bom gol. 1.20, obrigado. Também aqui, Mike, teve decolar da 1.7, vento 1.00 graus, com 1.1, nosso. Controle Salvador. Decolado em Rimável, manter o setor noroeste aqui na sua escuta. Até 10 milhas no máximo e retorna para Rimar. Yankee, Papa Tank, Yankee, Serra Serra, mantenha condições iguais, altímetro em Salvador no 0.5, negativo, informação do modo alto, já. Sim, estacionar 0142, o Yankee, Serra Serra. Aqui Mike, decolada 1.6, curva esquerda, reporte livrando o eixo da 1.028. Curva esquerda, para cruzamento, no Mike, Mike, aportará no cruzamento. trip 5221, red for check on board the one miner in 24 hours, alternate airport Salvador. Trip 5221, approved taxi via May April in India, hold short when you unzeal, tower 118.6, QNA 1015. In April, India, holding short 118.6, QNA 1015, thank you. Gente, é o estado livrando, chame controle 120.8, foi de buraquinho, bom voo. 108, controle, Yankee Mike. Limpo 01, autorizado para São José, nível 240, via Golf 677, decolando na pista 10, com curva direita na subida da El, Leda. Após a Leda, voa Ilhéus, a gente intercepta o ISC 1 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5067 e o controle 120.8. Tem mais a visão, coloca a disposição. Entra para caixa livre. Já. Controle Salvador, Papatango 9M, Yankee Mike. Papatango 9M, Yankee Mike, controle Salvador, mantém condições vais no número PS no corredor forte, altímetro em Salvador, no 015, confirme por quantas milhas vai se afastar de Salvador. Pastor 2N, line up and maintain runway 10. Line up and wait, 5221. Autorizado LS, desce para 2000, voo 9109. Andes 645, good morning, information is Kilo, go ahead. 5221, cleared for takeoff runway 10, wind 110 degrees with 10 knots. This for takeoff. Com meia dúzia. Boa tarde, chegar. Bom, pô. Esperando que resolva para o taxi. Chama a taxi. Paulo Salvador, bom dia. China 6301. China 6301, muito bom dia. Prepara Dael Leda para Guarulhos, aguarda cópia. Ok, prepara Dael Leda para Guarulhos, aguardando cópia, 6301. Guarulhos 360, autorizado, Zulu no meio, decola a pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 20.8, aciona 5077. Mundo 630, check trem, livre pouso não no zero, vento no 00 graus, cono 29, altímetro no zero no 5. Livre pouso não no zero, gol 1630. Back 221, airborne at 21, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, thank you, good day. 120.8 e transponder 5077, Oceania 6319. Tá correto, reporta push 6319. Reporta push nessa sequência, obrigado. Airborne departure 180, confirme no restriction. No restriction, climb to level 180. 180, thank you. At left 280 to Aziz of Upper Zulu 44. After Nisnu, November India Sierra, November Uniform, but disregard. By Upper Zulu 44, after Flight Ben Hold. After Copper New Zero Right Turn, dial departure, after fly head Leda, then fly head Eudes position. Departure control 120.8, Skok 5075. Estado autorizado, 1 negativo. No 9109, altímetro agora em Salvador, no 014. Muito graças, 1014. Squawk code 5075 and at the Leda position, flyhead yields position to intercept the UP Zulu 44. Band 645, Squawk code 5075, report to push instalado. Com curva direita. Afirmativa, senhor. Está sobre o eixo do corredor forte, um pouquinho com curva direita. Está vendo para o setor de decolagem. 340, via Bezulu no zero. Decola pista no zero, curva direita. Saída da Eule da Bridge. Controle 120.8. Aciona 5064. Agora a torre 118, decimal 6200. Estabilizado no curso localizador, gol 9109. Gol 9109, completa a final, torre 118, decimal 6200. 18.6. Informação Kilo, autorização São Paulo, Congonha, nível 3, 3733, tem 36, somos cópia, confirma, copia o 36 ou aguarda a condenação? Copia o 36, 3733. Tem só um minuto. Paulo, gol 630, bom dia, livro. 630, Alfa, reporte ao 3-0. Alfa, 3-0. Chanero 6312 para o táxi, a bordo 140330 Natal. Autorizado o táxi, índio, ponte para dono 028862. Chanero 6312. 1630, ingresso Juliette, pontão 04. Juliette 04, gol 630. 09. 9109, livre pouso na 10, vento 090 graus com 119, altímetro no 0, no 5. Livre pouso, o gol 9109. 0 no 5, reporte estabilizado. Autorizado, se não procedimento, 10-2000, com 10-1 no 5, 6-3-3-2. Protocolo 320 Guarulhos, autorizado via Bezulu no zero, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 20.8, aciona 5064. Correto, porta curso 3063. TAN 3733, protocolo. Próximo ato, essa 3733. 360 São Paulo, autorizado, VP Zulu no meio. Decola pista no zero com a direita, saída da Eule da Bridge, controle 20.8. Aciona 5101. Autorizado 360 São Paulo, Congonha, VP Zulu no meio, decola 0, direita voz da Eule da Bridge, 208. Controle 5101, é o transporte. 3733 está na posição 1. Correto, a ponte puxa. 3733. Boa tarde, bom dia. Oxané 6312, ponte espera da 1-0, observa no tráfego na final. Bom dia, Oxané 6312, após o pai da gol na curta final, a linha mantém 1-0. Ok, após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, 6312. Bravo, que Luiz, que livre pouso na 17, atenta a esteira de turbulência, vento 110 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 5. Solo 109, solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219. Solo Salvador, bom dia, gol 9109, livrou. 9109, bom dia, Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette para o 08. Ok, 1-6-3-1-2, livre decolagem 1-0-5, em Benicia. Luiz, que solo aos 29, informa o pátio. Sente autorizado o backtrack, pátio livrando. Tuneia 6312, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 1208, 6312. Frequência livre a estacionar. Controle, bom dia, o Xané 6312, na Puca, Aracaju, na sua escuta. O Xané 6312, contato radar na decolagem, sul para o nível 350 na saída Puca, transmissão Caju. 350 Puca Caju, obrigado, 6312. Termo de São Paulo, Tatoscópio. No meu pés, corredor axé, decola no 7, curva direita. Controle ainda 0.8, aciona 0.1, 2.3, curva certa. sim, eu tô bem. Para que serra com o meu PV? Tá firme? Pra acionar a torre 295, cujo 1862, bombom. Tá autorizado o saco, portão de cara do hotel. Para cruzamento, ali 01. Delta, mando aqui, um no meu pés, recolo a pista 97 por direita. Consegui inicialmente corredor axé, controle 20.8, aciona 0125, Mike Delta. Acionamento táxi 28612, Mike Delta. Trip 5221, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8.